da cidade ensanguentada, mentiras e rapina em seu andar, o estrondo e o açoite a ecoar, os mortos em multidão a clamar. Nínive, oh, quão triste é teu fim, teus segredos postos, não há mais sim. Mas o Senhor é quem traz a verdade, revela a nudez, traz a realidade. Não há consolo, não há quem te ajude, somente em ti, Senhor, a paz se inclui. Fortalezas caem como figos a rolar. Teu povo em desespero não pode lutar. Cercada pelo fogo não há quem restar. A malícia que reina não pode durar. Mas eis que o Senhor é nosso refúgio. Na dor e na luta, Ele é o nosso juiz. Mas o Senhor é quem traz a verdade, revela a nudez, traz a realidade. Não há consolo, não há quem te ajude, somente em ti, Senhor, a paz se inclui. Worship, Pacus Evitar.